a decepção demais faz fé esfriar, fraco sem entregar. Ou mais uma forma de mostrar que conquistar é aprender, tendo que passar. É, muita coisa eu vivi, muita coisa eu senti. Não me conformei com muita coisa que eu vi. Perguntei pra Deus, me responde aí. Por que tanta maldade, impunidade? Defeito vence qualidade, ansiedade de ter o que não tem, ser melhor que alguém. Foda-se o bem, na hora do amém, não quer ser refém, não sobe ninguém. Fica aí com seu Big Bang. Causa e efeito, cresceu derrubando, mais que imperfeito. Fracasso no plano, erro desumano, não vai ter perdão. Aqui não tem justiça, vai moscando então. Deus tá vendo tudo, vacilão. Lágrima do justo não correu em vão. Se você soubesse o valor do sorriso que você nega, amor. Não é sentimento invisível no vento, é comportamento, verbo em ação. Sei que olha por nós. Na ilusão de ser verdade, uns fingem ser feliz, ignorando a realidade, a qual eu faço parte. Me cheque, mas não me mate. Sou checado, nada encontrado, discriminado por minha arte. Nação desorientada, gestão desqualificada, população pouco revoltada, mentes alienadas, projetos que não dão em nada. Não tem graça, mas tem palhaçada, e o palhaço ri da sua cara. Na vida, a gente só trabalha, não dá trabalho, por isso rala. Meu povo morre, mas não se move, se der ibope, aí comove. O rico e o pobre, qual você socorre? Se a notícia corre, quem se promove? Quem é que mata de overdose, ou de cirrose, de dose em dose? Aos 12, a percepção, que uns podem e outros não. Propagandas em televisão, na rua discriminação, limitação no campo de visão. Caminho estreito não é fácil não, mas o sonho traz motivação, e a vontade de fazer acontecer pode ser maior que uma nação. Sei que olha por nós e ouve a minha voz. Eu creio na nação, que não falta pão, amor, compaixão. Vi faixa de gás, ouvi grito de paz, e zumbi que rouba botijão de gás pra comprar a morte, se sentindo lixo. E quem distribui pra manter seu capricho? Estádio de milhões, panelas sem feijões. Pago meu imposto, preço do desgosto, bolso sem um pila, infartos na fila. Salva minha filha, pelo amor de Deus. Moleque que sonhou muito seguir o exemplo do pai. Uma bala o encontrou, subitamente ele cai. Porque tem que ser assim, porque assim que tem que ser. Ela não para pra pedir informação, tira sua vida, bala perdida. E às vezes ela sai da mão de quem é pago pra te proteger, pra nos proteger. Por isso só acredito na proteção daquele que me fez nascer. O mesmo que declara o fim da opressão, da humilhação, da depressão, da solidão, da traição, insatisfação e o egoísmo do esbanjão. Sei que olha por nós. Hoje a luta cantei, mas nem baiano encara pimenta de spray. Eu sei bem quem controla nosso dia a dia, a conspiração que não é teoria. O sistema é só um dedo dessa mão, da cúpula de monstro vem a decisão. Meu chão não é xadrez, gado vai perder. Flecha do anjo furo, olho que tudo vê. Caia Baphomet, de bode quebra o chifre, engaiola coruja, Jeová xerife. Acredite ou não, meu Deus vai voltar, e não é em vão justo perseverar. O joio que voa e o trigo que fica, o sujo que se suja, o limpo que se limpa. Uma andorinha só não faz verão, mas quem fez sua parte garantiu nação. Peguem uma amostra, podem me clonar, mas a minha alma quem vai copiar? Criança na rua, quem vê isso aí? Montanha de lixo, greve de gari, muito desemprego e a renda baixa, sequestro de rico e explosão de caixa. Os moleque não é Loki, e o Black agora é Block. Tecnologia, o simples que morreu. Novas teorias, fábrica de ateu. Seringueira chora pra fazer pneu. Natureza vinga, o mundo aqueceu. Tristeza que vem, lágrima que cai. Abandono de mãe, filho contra pai. Animal mata pra se manter vivo, mas só bicho homem tem orgulho disso. Tem orgulho disso, tem orgulho disso, tem orgulho disso. Sei que olha por nós e ouve a minha. acontecer pode ser maior que uma nação. Maior que uma nação.